A boa governação nos dias de hoje, como eu falei, tem sido uma linguagem muito usual em desenvolvimento e ela tem a ver com sistemas e processos. E esses sistemas incluem alguns elementos que são importantes reter. Estes elementos são uns 4 ou 5 que eu não consegui traduzir o primeiro, não sei se me pode ajudar. Dentro de uma boa governação, dentro desses sistemas e processos de boa governação, se exige que se tenha em conta alguns elementos. O primeiro elemento é accountable. Eu não sei se isso vem em português. Não estava a conseguir traduzir. Alguém pode me ajudar? É? Diga. Tipo imputáveis. Tipo? Algo imputável. Acho que é mais tipo... quando você faz algo, isso é... Por exemplo, se estraga um material aqui na DW, alguém vai ser responsável por isso. Exato. Encontrar o culpado, faz algo com responsabilidade, okay. Mas com sentido de... Contabilidade, talvez. Tá, responsabilidade, sei, mas no sentido de que você... As consequências boas... Mas é algo assim que eu queria. É mais ou menos isso mesmo, que as consequências dos teus atos devem ser assumidos por você, quer sejam boas ou más. É algo que eu não estava conseguindo. Só para dar um exemplo, quando se fala, por exemplo, dos transportes públicos, né? Ou a questão da estrada, às vezes dizem, pai, é o governo, coisa assim, mas ninguém sabe quem é que. Exatamente. É responsável por isso. Quem está, os agentes públicos que estão em frente de uma determinada política pública, que estão em frente de um determinado setor a gerir, tem nome, tem rosto. Se alguém cometeu algo, deve-se ter responsabilizado, porque é essa pessoa que... Então é um pouco nesse sentido que se colocou aí. Então também um outro elemento dentro desse sistema de boa governação e processos tem a ver com a transparência, a justiça, a responsabilidade e os aspectos participativos, de participação, não é? A boa governação não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Se promove a boa governação, porque afinal o que se quer no fim de tudo não é que tenha uma boa governação. Isto não é um fim de tudo. O fim é que a boa governação possa fornecer bem-estar às pessoas, promova a justiça, não é? Haja a produtividade, segurança, esses elementos todos. No fim, o que se quer é que a boa governação melhore a vida das pessoas, mas ela não é um fim, é um meio. Não é? Ela também, a boa governação, impõe que os indivíduos, o setor privado, o setor público, estejam fortalecidos e interajam entre si mesmos. Uma boa governação deve promover um setor público forte, indivíduos e cidadãos fortes e até mesmo reforçar a capacidade das instituições públicas. Este, como é que se diz isto? Triângulo. Este triângulo deve ser fortalecido, não é? Portanto, felizmente, no nosso contexto atual, a nível mundial, são poucas as governações que têm a ditadura, não é? Isso já vivemos no passado. Atualmente a maior parte da governação é uma governação democrática, com exceção a alguns países que têm monarquia e alguns comunistas que são muito poucos, né? Mas a maior parte dos sistemas de governação é baseado numa democracia. E é o nosso sistema também, de uma forma legal, aquilo que a Constituição prevê, e também um pouco aquilo que se tem feito para promover esta nossa democracia que temos chamado de criança. Não sei se vai ficar criança até quando, né? Mas é uma democracia muito recente. E essa recente é comparativamente, claro, a outras democracias que já estão muito mais... Né? Há muito mais tempo. Por favor. Então, falamos um pouco da governação. Se o nosso setor é governação urbana, a tendência de colocarmos aqui a governação urbana é o facto de que o fenômeno de urbanização é um fenômeno mundial que cada vez mais vai ir acontecendo. Cada vez mais as cidades estão a se tornar urbanizadas. E o censo populacional realizado recentemente, mais uma vez, deu prova de que as cidades estão cada vez mais a serem urbanizadas. E Luanda é um bom exemplo de que a maior, grande parte da população está concentrada nas zonas urbanas, não é? E cada vez mais algumas zonas rurais começam a ficar desertas. Já as zonas que você começa a contar já o número de pessoas que existem. Portanto, esse é um grande desafio que, na minha opinião, acho que ainda temos muito trabalho para frente por fazer e temos muitas boas oportunidades também. Então, essa ideia de governação urbana vem no facto, e muita gente pergunta sempre isso, porque a governação urbana, porque tem urbano e rural, é o facto de que as cidades estão mesmo cada vez mais a serem urbanizadas. E isso é um fenômeno mundial. A UN Habitat, por exemplo, prevê que até os anos de 2020, este fenômeno vai ser muito mais ainda exponencial. E é algo que não se pode regressar. Quer dizer que os governos vão ter que desenhar políticas e toda uma série de ações para poder viver e adaptar a esse contexto de urbanização mundial. Sim? Por favor. Aqui temos mais ou menos uma representação gráfica da distribuição da população dos municípios. Está aí Luanda com 32, Viana com 23, Belas 16, Cacoaco 13, Kazenga 13, Colibeu 1 e Kisama 0.1. É mais, o nosso setor trabalha basicamente nessas áreas que estão aí. E também são as áreas mais desafiantes ainda, a nível da cidade de Luanda e alguns desses municípios. Particularmente penso que isso é uma discussão que muitos também já costumam ter. Não é em vão que, por exemplo, municípios como o Kazenga, Viana e Cacoaco, pela sua dimensão, quer geográfica como de população, a nível dessa divisão política administrativa não sofreu uma grande alteração. Pode ser um indicativo de que no futuro, e com o surgimento das futuras autarquias locais, possam se tornarem futuras autarquias. Não sei, não temos ainda um quadro legal mais favorável para afirmar isso, mas tendencialmente vê-se que estamos a caminhar por aí, por conta também de que atualmente um dos objetivos do governo tem sido de dar capacidade financeira e capacidade institucional para as administrações municipais e os próprios governos provinciais. Bom, eu olho um pouco para algumas oportunidades, leis que fazem parte da governação e de políticas de urbanização em Angola, que eu acho que também são oportunidades para o nosso setor, e não só para o setor, mas para a DW no geral. Estou a falar, por exemplo, da Lei do Ordenamento do Território, estou a falar de planos de desenvolvimento do setor de água, e aqui, na Lei do Ordenamento do Território, tem coisas muito interessantes, porque se fala, por exemplo, dos planos urbanísticos, fala-se dos planos dos PDMs, fala-se dos planos municipais, que é um elemento que eu acho que a DW, em termos de apoio à elaboração de um planeamento, tem muita experiência e penso que podemos continuar a aproveitar essa experiência para apoiar esses planos. Tem os planos diretor, por exemplo, há planos que estão a ser produzidos, mas que numa base tipo muito restrita e que não há um envolvimento considerável de outros atores para darem contributo. Então penso que são oportunidades que se pode aproveitar e nós queremos, a partir deste ano, identificar esses elementos todos, começar a promover uma reflexão e criar pontos de ligação com as instituições que estão engajadas com essas temáticas, né? Também há uma boa discussão, uma oportunidade, uma discussão política ainda, não há uma discussão ainda muito, muito ampla, sobre a implementação das autarquias locais. Há a problemática da ocupação de terrenos. Até recentemente o governo através do Ministério da Administração do Território e a própria Casa Civil, organizaram um evento muito amplo, onde se fez uma auscultação às pessoas, né, sobre essa problemática da ocupação do terreno. Quer dizer que é uma área que, dentro desse fenômeno da urbanização, ainda vai se abordar muito. Aquilo foi um encontro nacional, claramente, mas do ponto de vista específico, há muitos aspectos ainda que se podem, que podem ser discutidos. Há também uma oportunidade, a Angola, através do Ministério da Administração do Território, que, tem, que é responsável também pelo desenho das políticas sobre descentralização, sobre desenvolvimento local, faz parte e aderiu a um organismo através daquilo que, são, que é a Carta Africana sobre os valores e princípios da descentralização, governo local e desenvolvimento local. Também é um instrumento muito importante que pode ser aproveitado no contexto da governação como setor e podemos, digamos assim, fazer uso dessa ferramenta importante, desta carta, para sustentar mais ainda o trabalho que nós estamos a fazer como um setor de governação. Há também a nova divisão política administrativa, há o reforço financeiro dos municípios e da capacidade dos seus técnicos. Por favor. Bom, a urbanização, todos nós sabemos, tem muitos desafios. Esses desafios não são desafios apenas de Angola, são desafios de quase todos os países. E muitos dos desafios que estão aqui são tidos pelas Nações Unidas como indicadores também para avaliar como os Estados estão a melhorar a vida das suas populações em determinadas áreas. E temos desafios como o rápido crescimento urbano, a questão da inclusão social, a integração do gênero, a juventude, o grupo de jovens. Temos também a questão do planeamento das terras, a questão da mobilidade urbana, a capacidade técnica para planear, as mudanças climáticas, a questão da descentralização e reforço da capacidade das autoridades locais e o acesso aos serviços básicos. São todos uma série de desafios que qualquer Estado hoje, na atualidade, tem e são desafios que fazem parte deste fenómeno grande de urbanização. Hoje, por exemplo, já se fala de que como é que os meios urbanos vão garantir que, por exemplo, as pessoas mais vulneráveis, como deficientes físicos, tenham acesso, por exemplo, aos transportes públicos, não é? E temos exemplos muito claros. Bom, aqui em Angola, muita gente que vive com deficiência física ainda passa muito problema. Eu conheço jovens que andam de cadeiras de roda e para subirem autocarros é uma dor de cabeça. Autocarros, os táxis, não conseguem, porque não tem como, e também não tem ninguém para ajudar e lhe colocar lá, e às vezes nem são aceitos porque o senhor diz que não tem espaço para pôr a tua cadeira. Então é uma exclusão, na verdade, que é um desafio para os Estados verem isso, e Angola não foge no exemplo disto. Então tem que se encontrar vias alternativas nesse espaço de cidade, que é um espaço para todos, criar alternativas, opções, né, para que as pessoas possam ter um modo de vida diferente. Sim? Ok. Há também, já se fala, já se discute muito hoje sobre uma agenda de urbanização, uma nova agenda de urbanização. Os colegas sabem que foi definido há anos atrás as famosas metas de desenvolvimento do milênio e que o ano de 2015 praticamente é o ano que finda este compromisso que os governos assumiram. Portanto, mas agora, depois dessa agenda após 2015, já começa a se fazer novas cogitações e a pensar em novas coisas, né? Então, uma nova agenda que tem estado a ser refletida e baseada em 5 princípios orientadores, que na verdade muitos desses princípios já começam a fazer parte de uma reflexão que se faz atualmente. E estamos a falar de que nessa nova agenda de urbanização que se fala, uma das questões que se coloca é que os modelos urbanísticos devem começar a conter mecanismos que protejam e defendam os direitos humanos, também um pouco por conta, às vezes, das grandes violações que acontecem às pessoas. Por exemplo, às vezes, quando há expropriação por utilidade pública, as pessoas são retiradas, os direitos das pessoas são violados. Então, hoje em dia, discute-se muito isso, que os planos urbanísticos devem respeitar esse aspecto dos direitos humanos. Acho que a voz não está muito boa. Não sei se vou beber se ou não abro. Ok. Ok, também um outro princípio. Um outro princípio orientador é que as leis urbanísticas devem garantir o desenvolvimento equilibrado, não é? E um crescimento inclusivo. Aquilo que estava também a tomar como exemplo das pessoas mais vulneráveis, etc., que devem ser incluídos dentro dessas políticas urbanas. E isso é fácil de ver, porque os urbanistas, muitos, por exemplo, já têm estado a discutir isso, e talvez até a DW também pode ser um exemplo disso. Se vir aqui um deficiente físico, não vai conseguir subir as escadas aqui na DW. Não só aqui, mesmo lá no outro escritório, não temos como as pessoas, né? Então, o escritório de ergonomicamente já foi preocupado. Porque eu próprio já recebi algumas pessoas lá no escritório com deficiência e tive que receber lá embaixo ou ajudá-los a subir assim com a cadeira até lá. Quer dizer, é uma coisa que hoje em dia, para esse processo de inclusão também, já se tem discutido muito. E os grandes edifícios modernos, eles já têm que prever essas situações todas, né? Também empoderar a sociedade civil e a questão da democracia participativa, promover a sustentabilidade ambiental e promover inovações que facilitam a aprendizagem a partir de experiências e conhecimento. Este modelo de descentralização na ótica do senhor chamado Jorge Cardoso, que é um especialista lá no PNUD, diz que é um modelo que está centralizado nas pessoas, né? Penso que o desenho urbanístico, talvez os colegas que estudam essa área, se calhar há uns 10, 15 anos atrás, era muito, se calhar, baseado em estruturas e tal, e se pensava muito pouco na pessoa. Hoje parece que essa ciência desenvolveu muito e hoje em dia se tem muito em conta essa questão da pessoa, porque é ela que vai usar as coisas, então ela é que tem que estar no centro, não é? E é uma abordagem que se tem tido muito atualmente. Por favor. Ok, também dentro desta nova abordagem que se quer ter da agenda após 2025, dos objetivos, que é o 11º objetivo, porque são basicamente 17 objetivos, eu tirei de uma apresentação que foi feita num dos fóruns dos municípios e cidades pelo Programa das Nações Unidas. Um dos objetivos, que é o 11º, é tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, mais seguros, resilientes e sustentáveis. Porque, e seguro aqui, diga-se que os colegas sabem que cada vez mais a insegurança nas cidades é tremenda. As pessoas cada vez mais vivem inseguro por conta da violência, não só a criminalidade, mas a própria violência urbana. Hoje em dia as cidades tornaram-se muito violentas. Até no bairro, então, já as garrafas e outras coisas aí, se a passar, botar o carro, às vezes é uma garrafa que veio de não sei de onde. Então, é a criminalidade. Quer dizer, é uma série de situações que essa questão dos objetivos vem exatamente para isso. E segurança humana, segurança do ponto de vista de garantir melhor habitação às pessoas, resiliente aqui no sentido de que as habitações... evitar que as habitações que estão em zonas de risco sofram consequências, porque quando há, digamos assim, consequências ambientais, há também uma grande consequência do ponto de vista da economia, da família, que sofre, que perde coisas. Então, um desses objetivos é exatamente criar as cidades atuais que evitem essas situações todas. Então, ela tem mais ou menos 4 indicadores aí, que diz o primeiro, que até 2030, garantir para todos, não sei se isso aqui se consegue, mas é o que normalmente se fala, para todos, o acesso à habitação segura e a custos compatíveis aos serviços básicos, melhoria dos bairros de lata, que até 2030 garantir para todos o acesso a sistemas de transportes seguro, acessíveis, sustentável, com especial atenção às necessidades dos mais vulneráveis, as mulheres, crianças, portadores. Quer dizer, tudo isso são coisas muito bonitas, né? Também no papel. Depois, na prática, é que vem o problema. E aí está, mais uma vez, também a razão de ser da nossa existência como organização, como cidadãos, como residentes no país, para controlar e ver, de facto, se aquilo que são políticas e bons pensamentos estão a ser executados ou não. Não é? Yeah? Por favor. Sim. Ok. O nosso setor, basicamente, tem estado a abordar muito a componente da participação do cidadão. E penso que, em linhas gerais, se olharmos para todos os projetos que a DW tem, uma das componentes que se estimula mais é a componente da participação do cidadão. Participação. O cidadão, quando se está a fazer a qualificação, tem que participar. E o cidadão, quando se está a fazer o modelo de recolha de lixo, tem que participar para dar a sua opinião. E, para isso, a DW tem estado a promover espaços para dar oportunidade aos cidadãos de participar. Tanto, e eu trouxe, baseado na experiência de uma organização que tem estado a trabalhar na questão da participação, trouxe estes diferentes níveis que nos demonstram onde é que nós podemos estar em termos de promoção de participação. Um primeiro nível, que é o nível da informação. Um segundo nível, que é o nível da consulta. Um terceiro nível, que é o nível do diálogo. E um quarto nível, que é o nível das parcerias. Efetivamente, o nível da informação é muito importante, apesar de estar aí como nível baixo. Porque, diga-se que, para nós influenciarmos políticas, para nós tomarmos decisões melhores consertadas, precisamos de ter informação. Mas, ainda assim, ela está no nível mais baixo. O nível mais alto nesses níveis de participação é o nível da parceria. E já passamos a ver o que é que contém em cada um desses níveis. No nível da informação, bom, informação é relevante, mas ali o governo chama, por exemplo, as pessoas e lhe dá uma informação. Olha, nós recebemos do governo 25 mil dólares para aplicar num programa de merenda escolar, não é? Bom, é uma informação e temos uma lei agora sobre acesso à terra e tudo. Bom, isso tá bom, são uma série de informação que você pode ir lá e eles prestam informação. Isto é bom, vamos estar com muito boa informação, mas para nós que queremos participar, e efetivamente nos dias de hoje, em termos de desenvolvimento, a participação é muito mais do que isso. Depois tem o nível da consulta. Aqui as autoridades pedem opinião das ONGs sobre uma política específica, por exemplo. Aqui também inclui ela ouvir os pontos de vista, o que é que vocês acham e tudo mais. É consultar para ouvir opinião. Também é um outro nível. O nível do diálogo, que nesse nível a iniciativa pode ser de ambas as partes. Ou pode ser da parte das autoridades locais, ou pode ser da parte da própria ONG, da associação ou do grupo, não é? O diálogo, como diz aí, é altamente importante em todos os passos de tomada de decisões sobre políticas, principalmente durante a agenda, o desenho e a reformulação das políticas. É algo importante, que basicamente nos outros níveis, quando se faz desenho de políticas públicas, há níveis também, que depois vou tentar explicar um pouco. Esses níveis, todos eles impõem que se tenha um nível, desculpa a repetição, de diálogo muito alto. E depois vem o nível de parceria, que aqui é muito mais forte, que implica responsabilização de partes, implica sentar na mesma mesa as partes e podem até ter opiniões contrárias, mas mesmo assim, ou por exemplo, se eu sou um parceiro do governo e eu critico o governo, o facto dele criticar não significa que depois não me pode dar outra responsabilidade e continuarmos a parceria. Isto é que é parceria. E não, tipo, se hoje eu já falar uma coisa assim crítica, amanhã já não vamos lhe convidar mais para vir nos CATs, esse cara. E normalmente tem sido assim. Você vai nos CATs, é convidado a participar, mas se criticou muito, amanhã a tua organização já não vai, vem outra. Ok? Então, a pergunta que coloco, né, nós, não só para o setor, o meu setor, mas isso pode ser abrangente para a DW toda, onde é que nós estamos em termos de participação, em termos de interação com as autoridades? Estamos no nível de parceria já, só do diálogo, da consulta, ou estamos já no nível de informação só? Quer dizer, é algo que podemos depois ouvir a opinião dos colegas, né? Mas eu trago isso para a nossa reflexão. Okay. Então, a participação, a nossa participação que estamos aqui a falar basicamente em termos de organização, é uma participação que nós fizemos enquanto setor, enquanto DW, junto das autoridades locais, mas também por via de parceiros, dos quais nós reforçamos a sua capacidade de interação para eles interagirem com as autoridades locais. Mas tudo isso é para quê? Para que tenhamos alguma capacidade de participar de uma forma mais efetiva na formulação das políticas públicas. E aí onde está o grande desafio também. Nós, nas políticas públicas que existem, todas elas, algumas das quais vimos aí, aquela sobre a lei do ordenamento do território, mesmo esse processo de descentralização, desconcentração administrativa, e agora que está-se a preparar para as futuras autarquias locais, onde é que nós estamos a participar no desenho dessas políticas públicas? Vamos monitorar apenas quando a política pública sair e depois vamos começar a monitorar para ver se está sendo implementado ou não? Vamos participar só na implementação para ajudar que a política pública seja conhecida, por exemplo? Existem muitos casos desses. Os CATs, quando saíram, fomos nós, que DW e outras organizações, que ajudaram as pessoas a conhecerem. Fizemos seminários, workshops, viajamos, tudo bem, mas essa é uma fase. Tipo, estamos a ajudar para que essas leis se implementem. E não se esqueçam, colegas, que as políticas públicas, elas podem ter diferentes formatos. Às vezes as políticas públicas saem em forma de lei, mas está lá uma política pública, mas saiu como lei. Atenção, muitas vezes alguns de nós dizem, mas não, uma política pública. Não, as políticas públicas saem às vezes como lei também, como uma lei, como um decreto presidencial, qualquer coisa, mas está lá a política pública inserida. Então, mais uma vez, nós estamos aqui na agenda, quando está-se a formar a agenda para agora uma agenda, quem forma a agenda política num país? São os governantes, quem está na governação, essa agenda política. Mas essa agenda política pode ser, digamos, as organizações da sociedade civil também podem fazer parte dessa agenda política. E nós sabemos atualmente o que está na agenda política. Quais são os grandes temas atualmente que estão na agenda política em Angola? As autarquias. As autarquias parece que é a mais falada aí. E é claro que muitos delas também precisamos ter alguma cautela. Né? Não são as autarquias que vão resolver todos os nossos problemas, né? Mas é um bom modelo, é uma boa forma de aproximação também do cidadão à governação. Mas também tem as suas implicações, né? E, portanto, então, essa é uma coisa que está na agenda política. Se está na agenda política, será que nós estamos já a começar a discutir, a tratar do assunto com aqueles que são os decisores que depois vão transformar aquilo da agenda política para uma agenda mais de implementação, de tomada de decisão sobre essa política em concreto? Ou vamos esperar ela sair e depois vamos só já aqui participar aqui? Em regra, na verdade, tem sido muito difícil as organizações participarem desde o início, porque também o acesso à informação e tudo mais é muito difícil. Eu sei que muitos de nós sabemos que organizações como a OPSA, acho que quase todos conhecemos a OPSA, né? A OPSA é um observatório, o orçamento que observa, são pessoas, organizações que observam o Orçamento Geral do Estado e fazem propostas ao governo antes da execução, né? Em cada ano, antes da aprovação do orçamento. E têm tido também muitos grandes desafios. E, às vezes eles passam, às vezes fazem depois, antes, e é muito desafiante, de fato. Né? Então, as organizações normalmente acabam por ficar aqui e aqui. Algumas vezes aí na reformulação, porque quando sai já se pode ver que coisas é que existem em termos de gaps que dá para melhorar e fazer uma proposta nova, né? E reformular a política. Né? Estou quase. Então, em termos de temas e áreas do nosso setor de governação urbana, baseado naquele contexto mundial, nesse contexto político de governação que existe em Angola, nós temos algumas temáticas dentro do setor de governação urbana que passo a citar. A temática de governação urbana, a temática de participação e engajamento cívico, a temática de influência de políticas públicas e a temática de reforço das organizações comunitárias e a temática do planeamento e orçamentos. São praticamente essas temáticas que são tratadas atualmente dentro do setor de governação urbana. E a nossa ideia é que as pessoas que estão nesse setor se especializem, de fato, nestas áreas, nessas temáticas, que depois vou apresentar as áreas de interesse. Essas são temáticas. Depois tem as áreas de interesse, não é? Que as pessoas têm alguma especialização naquela área em concreta, porque há um grande desafio atual das pessoas se especializarem em algumas coisas. Eu gostaria imenso que no futuro, quando se tivesse a desenhar uma política sobre, por exemplo, urbanização, viessem convidar a DW, como tem especialistas nessa área. Isto é uma demonstração do reconhecimento da nossa capacidade de fazer a coisa. É claro que já temos estado a receber convite, e bem recentemente estamos a apoiar a produção de um relatório sobre o habitat, não é? Sobre o habitat, e é um bom reconhecimento do esforço que a DW tem estado a fazer. Mas eu também encorajo, não só para o pessoal do meu setor, mas para os outros setores, que cada vez mais nos especializemos. A especialização é mesmo muito importante, que as pessoas dominam um determinado assunto. Bom, eu também não posso dominar tudo. Dentro de uma área, se alguém domina as questões do gênero, quando queremos falar sobre isso, é essa pessoa que temos que falar com ela. Ah, o colega que domina sobre o gênero é ele. No meu setor, se vocês quiserem alguém que vá falar sobre participação, já sabemos quem é o colega que fala, que tem mais conhecimento, que é especializado nessa área. Então, também é uma forma das pessoas começarem a profissionalmente ir adquirindo mais conhecimento naquela área específica, e mesmo do ponto de vista acadêmico, se calhar também fazer essa relação entre o acadêmico e o profissional. Isso se torna mais interessante ainda quando você, do ponto de vista acadêmico, está desenvolvendo essa área e do ponto de vista profissional também está a caminhar assim quase na mesma área. Então, por isso que nós estamos a tentar a ter uma abordagem das temáticas e das áreas de interesse. Já vou mostrar as áreas de interesse. Isso é o que atualmente existe. Então eu vou mostrar as áreas de interesse que nós estamos a desenhar e as temáticas. Por favor, pois. Bom, o tema de interesse central para o setor é a integração social e grupos de risco. Não é? As áreas de interesse: a governação, cidades e meios urbanos e economia. Okay? Aqui na governação nós temos a integração social de grupos de risco, a transformação administrativa, basicamente aqui a integração de grupo de risco, estamos a falar de grupos mais vulneráveis, né? E esses grupos mais vulneráveis, muitas vezes não somos nós DW que trabalhamos diretamente com eles, mas são as por via das organizações que estão nos municípios que nós atingimos esses grupos vulneráveis. Os grupos não são um grupo nosso direto, não é? São indireto, porque os direitos são as associações que nós damos capacidade para trabalharem com esses grupos. Então, há grupos como grupos de mulheres, idosos e outros que são muito mais vulneráveis e que sofrem alguns problemas dentro da governação e que são, às vezes, menos priorizados. É? Então, a nossa ideia é, dentro da governação, ver essa componente da integração social. Também ver a transformação administrativa, um pouco as mudanças do ponto de vista administrativo que acontecem dentro das administrações locais e que afetam a vida do cidadão em última instância. Aqui na cidade de meios urbanos, estamos a falar da segurança. A segurança. Não, a governação, digamos assim, a segurança humana também ainda está dentro da governação. Depois temos as cidades e meios urbanos, aqui estamos a falar de espaços públicos, o equilíbrio territorial, a habitação, há o desafio das novas centralidades e esse processo de requalificação urbana. Alguém pode dizer, bom, mas será que as novas centralidades têm a ver conosco? Tem a ver, porque quer o processo de requalificação urbana, como o processo das novas, do surgimento de novas centralidades, tem a ver efetivamente conosco. Até porque, mesmo em alguns municípios de Luanda, aqueles os que estamos mais atentos, sabemos que estão a surgir novos projetos habitacionais. Por exemplo, no Sambizanga, há uma zona que dizem que foi requalificada e que está a surgir. Está a surgir novos edifícios, no Kazenga também tem. Como garantir que as pessoas daquela zona que vão viver efetivamente aí? Ou vão viver outras pessoas? E aqueles que vivem vão lhes mandar no Zango 30, não sei aonde. É preciso começar também a promover esse tipo de reflexões e trazer as instituições que tratam desses assuntos junto da comunidade para começar a explicar às pessoas como é que vai ser isso. Inclusive, já houve uma tentativa o ano passado de nós fazermos isto, só que houve alguma reticência por parte das autoridades, porque o processo está sempre muito escondido. Não, estamos a construir, está ali, as pessoas vão ter acesso, mas quem vai ter acesso? Como vai ter acesso? Em que momento? É? Eu tive uma experiência boa que vi no Brasil, desse processo de mudanças de população de um sítio para o outro. E bem interessante é que, por exemplo, se um morador do Kazenga que veio agora, que vive numa casa de renda há 2 meses, comparativamente a um senhor que vive lá há 50 anos, na hora das mudanças, essa pessoa que está na renda há 2 meses é que vai primeiro naquele edifício e o que está aí há anos a viver fica aí? Ou vai depois, vai último? Então tem que se criar todo um mecanismo de discussão e ver quem são os prioritários, quem não, quem são os mais velhos, os mais vulneráveis. Tudo isso faz-se num processo de discussão, de participação das pessoas no processo. Bom, estou a ver que esse cara já está ficando tipo triste. Está falando, né? Bom, ok, então a última parte da economia é apoio de micro e pequenas empresas. E aqui se insere alguns projetos como um deles que estamos atualmente a implementar, que é com com mulheres, que é a questão do empoderamento da capacidade econômica da mulher. A ideia é promover o empreendedorismo desses grupos e ajudar na criação e no surgimento de pequenas, médias empresas e pessoas que no futuro podem desenvolver a economia local e também mesmo criar, digamos assim, meios alternativos de emprego às pessoas a nível local. Todos nós olhamos para a cidade de Luanda e de manhã vimos o fluxo de pessoas que vêm dos municípios para a cidade de Luanda, para o centro da cidade. É um bom indicativo de que a maior parte do trabalho das pessoas está aqui. Lá não tem trabalho, porque o inverso não acontece. De manhã, esse fluxo de pessoas não vão para o município. Então, a vida de todo mundo vem para aqui. E essa hora, o regresso é que o fluxo todo está para lá e aqui é quase que... Então, temos que promover, encorajar o surgimento de empresas, instituições lá a nível local para que as pessoas... E isso ajuda também as pessoas a melhorarem o seu nível de vida, a qualidade de vida, porque muitos de nós, então, que estamos a vida bem distante para aqui, para a cidade, se tivéssemos um emprego aí, até acho que eu vou falar com o senhor Aran, se calhar vamos abrir um subscritor no Benfica, né? Essa parte não é uma coisa muito grave. Ok. Yeah, porque de facto é um pouco difícil, né? Bom, e por fim, uma frase que eu não traduzi em português, está em inglês, de alguém que foi vencedor do Prêmio Nobel em 2014, que é o senhor Wangari Maathai. It is key. It's the little things citizens do. That's what will make the difference. My little thing is planting. What is yours? Ele diz, isso é tão pequeno, bom, mas é o contributo que ele pode dar, né? E é esse pequeno contributo que ele dá, que é de plantar, né? E nós, qual é o nosso contributo que estamos a dar? Ok. Obrigado. Tirar as plantas, né? Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, da minha parte, é tudo. Obrigado pela apresentação. Caro João Domingos, está de parabéns. Vamos abrir o espaço para o debate. Os colegas que têm ideias, contributos ou contribuições para tornar esse debate mais atrativo. Algum colega quer dar um comentário, uma questão? A ideia ainda está a ser processada na minha cabeça, mas... Colegas, comentários? Sim. Esse é debate. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o colega João Domingos pela apresentação. E uma coisa que eu gostaria mesmo, principalmente, saber é quais são as perspectivas e as abordagens para a nossa organização, que é a DW. Quais são os objetivos ou os planos futuros para a organização em termos de funcionários e atividades? Gostaria de saber como o seu tema é mais baseado nos objetivos e abordagens da nossa organização, então eu gostaria de saber quais são os nossos objetivos. Olhando para a perspectiva de governação urbana. Da DW. É. Quando alguém tem mais um... Não, é melhor. Já vai começar. Acho que calhar vai fazer mais uma pergunta da resposta. Bom, eu não vim falar numa perspectiva geral da DW. Né? Eu vim falar numa perspectiva do meu setor de governação urbana. Obviamente que, se reparar, a abordagem de setor é muito integrada com a abordagem genérica da organização. É, uma boa parte dos assuntos que o setor de governação urbana trata está integrado em muitos assuntos que a DW trata. Por exemplo, se ver o problema da questão da terra, e aqui em Luanda é um problema a questão do título, a segurança, né, da terra, a questão do título, que é um grande desafio. Mas o projeto não tem muita incidência nesse aspecto. E no AMBO, por exemplo, tem um projeto especificamente sobre terra nesse sentido e que trata muito mais aprofundado dessa questão. Mas aqui também tem esse desafio da questão da titularidade da posse da terra. Portanto, há muita coincidência em termos de integração de abordagens entre o setor de governação urbana e outros setores. E aqui que eu acho que no futuro, e doravante, um futuro próximo, né? Agora, temos que criar maior interação entre os diferentes setores, as diferentes áreas de trabalho, porque em algum momento nos encontramos sempre, coincidimos em alguns pontos, é aí onde temos que trabalhar juntos. Bom, em termos de outras coisas mais concretas que colocou, de perspectivas para DW ou do meu setor? Bom, do meu setor, nesse momento nós estamos a trabalhar no desenho de alguns projetos e na negociação de alguns projetos para o setor. Temos o programa de estágio comunitário com a BP, que normalmente a edição começa nos meses de janeiro, fevereiro. Nessa altura estamos ainda na negociação com o doador para um novo financiamento do projeto. Já conheço mais ou menos um pouco qual é a lógica do programa de estágio, que estamos também a dar uma nova roupagem, porque, e mesmo para a BP, o estágio sempre foi um estágio profissional. E eles, isso para ele de estágio comunitário não lhe soa bem. Essa abordagem a DW trouxe durante muitos anos, que é um estágio comunitário. Mas mais do que comunitário, o comunitário é uma via que nós utilizamos para que o estudante universitário tenha a oportunidade de ter interação com as comunidades. Mas isso é um meio, porque o fim que se quer é que ele ganhe habilidades profissionais que lhe permitam depois ter acesso ao mercado de trabalho. Então, é essa uma nova abordagem que se está a trazer também para o estágio, que é um estágio mesmo profissional. E o desafio aqui é de identificar instituições, organizações, empresas, quer públicas ou privadas, que se coloquem lá estagiário, mas na área de interesse dele mesmo, da formação, e não numa área ao contrário, porque no passado, às vezes, a ideia era só o estudante ter o estágio na comunidade. Não interessa muito a área dele, mas o importante era ter esse contato com a comunidade. Mas temos que mudar um pouco a lógica, porque o fim não é só que ele vai interagir com a comunidade, mas que ganhe mesmo essa habilidade profissional para depois ter mais facilidade com esse estágio que ele fez a ter acesso a um emprego. Outras coisas que estamos a fazer e que coincide um pouco com algo que é genérico da DW é a promoção dos espaços de participação do cidadão. E isso fazemos o espaço físico, que é aquele espaço dos fóruns, mas agora o espaço digital, que são os fóruns online, né? E nesse momento já começamos a ter alguns encontros com alguns jovens na comunidade. O Rui esteve comigo essa semana, num grupo de jovens, para começarmos a promover essa interação com o jovem no sentido de fazer uso desse espaço e estar a interagir com esses jovens, porque também diga-se que o espaço físico no futuro se calhar vai ser muito mais reduzido devido aos custos em termos financeiros que se tem para apoiar esse tipo de espaço. Acredito que cada espaço você tem despesas, tem que ter alguma coisa para as pessoas, uma água, um sumo, e tem despesas. Então, se for num fórum online, as despesas são menores, mas já sabe o desafio também de acesso às pessoas à internet. Mas se pretende, e essa é a ideia do setor, e também um pouco a ideia genérica mesmo da DW, apoiar na criação de alguns centros tipo centro de pesquisa e de acesso das pessoas à internet, que podem ir lá investigar, podem ir lá acessar a website da DW, pesquisar coisas, etc, etc. Então, genericamente, em termos de perspectivas para o meu setor, temos alguma dificuldade em termos de pessoal. Sabe que nós estamos relativamente reduzidos com pessoal no nosso setor. Saíram basicamente 3 pessoas, 4. O próprio gestor, né? O Tomé, que agora está mais com a área de água e saneamento, e a colega Susana e a colega Laurinda. Imagina, eu só estou com o Papo Seco e o Simão nesse momento. E temos que atender 4 municípios. Que eu, às vezes, tenho que sair de gestor para oficial, né? E fazer coisas também do campo. Mas é um desafio que estamos a viver devido a essa escassez e diminuição também de alguns projetos que terminaram. O caso do Parcil, que é o programa que eu era coordenador, é um deles, fechou. O caso do programa que o Tomé era o coordenador também fechou. Praticamente o setor tinha 4 ou 5 áreas que fecharam mais 3. Então isso também criou alguma dificuldade. Mas estamos, de facto, encorajados a continuar a identificar apoios para o setor e para a DW de forma geral. Falei muito, né? O colega João Domingos falou sobre dificuldades na implementação, quer dizer, dificuldades internas, né, da nossa organização. Eu gostaria de saber quais as grandes dificuldades em termos de implementação, isso no campo, no terreno, e se pudesse também nos dizer mais ou menos há quanto tempo é que o projeto de governação urbana, né, tem... Há quanto tempo é que está sendo implementado esse programa? Bom, dificuldades da implementação do projeto. Exato. Na comunidade. Ok. A primeira grande dificuldade é a incompreensão das nossas abordagens, principalmente quando se trata de estimular as pessoas a participarem, a terem conhecimento dos seus direitos e a exigirem das autoridades que satisfaça o seu direito. Por exemplo, fazer um fórum, você vai fazer encontros com a comunidade, dar-lhe capacidade, depois trazer a autoridade junto dela para dar explicação. Há encontros, inclusive, que... Você fica com medo se tem alguém aí que veio só para ouvir coisas e depois vai informar. E acontece, né? Muitas dessas situações. Então, essa incompreensão sobre as nossas abordagens, às vezes, é uma dificuldade. Mas tem sido mitigada essa dificuldade, porque, na verdade, quando as pessoas acabam por perceber, no fundo, o valor que aquilo tem, até para eles mesmos, a dificuldade se torna mais leve. Porque no princípio muita gente não compreende, e eu também compreendo um pouco, porque nesses últimos tempos que estou a trabalhar, a minha experiência também tem me demonstrado que as mudanças provocam sempre uma certa resistência, e muita gente está acomodada à forma de fazer, como faz, e não quer mudar, e acha que assim que está a fazer está mesmo bom. Mas muitas vezes porque tira benefícios da forma como faz. E podia fazer melhor e não faz. Então, essa tem sido uma dificuldade. A outra dificuldade tem sido, digamos assim, o alto nível, que é um problema não só nosso, mas do país em geral, que é as altas taxas de analfabetismo por parte das pessoas. Isso cria também muitas vezes barreiras, né, no acesso à informação e compreensão de algumas coisas, mas também mesmo assim esse problema tem sido também mitigado, essa dificuldade. Na verdade eu não vejo algumas dessas coisas como dificuldade, alguns constrangimentos, prefiro usar a palavra constrangimento. Ah, agora, o outro ponto que colocou... Era para saber há quanto tempo é que... Ah, é, ok. Deixa eu lhe dizer, basicamente, o setor de governação urbana, como setor, surgiu um pouco mais depois de começar a surgir o programa da Gates, há uns 5, 6 anos, porque antes esse programa era o maior programa que existia, era o LUP, não é? Que é o Programa de Luta contra a Pobreza Urbana, que era um consórcio, na verdade, de várias organizações que não era só a DW. Era a Development Workshop, a One World Action, a Save the Children, eram várias organizações que faziam parte desse consórcio e ajudaram na criação de vários modelos de desenvolvimento. Um dos modelos foram, por exemplo, os centros infantis comunitários, que não foi uma abordagem da DW, foi da Save the Children, o modelo dos fóruns municipais, que praticamente foi conduzido pela DW. Então, tudo isso desenvolveu-se de tal forma, essas abordagens, que depois parceiros como a Rede contra a Pobreza Urbana surgiram para dar continuidade a essa abordagem. Agora, com o surgimento desse grande projeto que temos atualmente com a Fundação Gates, que está terminando, a abordagem mesmo também de participação, planeamento e tudo mais, veio reforçar a abordagem do setor, e porque dentro do setor surgiram outros projetos. Para ter um setor, você precisa de ter vários outros projetos que formam um setor. E dentro do nosso setor tinha o projeto da Challenge Fund, Parcel, Estágios Comunitários, etc, etc. Então isso é que formava o setor. Basicamente forma ainda. É por isso que estamos a lutar no sentido de ressuscitar, em outras palavras, todos esses projetos que findaram. O projeto mais antigo dentro do setor foi o Parcel, que durou basicamente com um doador muito antigo, que é Oxfam Novib, quase 10 anos de apoio dessa organização. E atualmente estamos a ver como é que, e já começamos a discutir um pouco com a BP, como é que podemos continuar a apoiar esse programa de iniciativas locais, que é o Parcel. Bem, eu queria tocar em dois aspectos fundamentais em relação ao tema sobre a governação, primeiro do modo geral e segundo relativamente à questão do setor da governação urbana, não só também da governação urbana, mas também do pouco geral, em suma, a DW. Eu acho que dois dos aspectos fundamentais da governação consiste no diálogo e na informação. Quando na economia do desenvolvimento tratamos sobre as questões as falhas do Estado, uma das primeiras questões é a falta de informação. Se tem referido que a falta de informação faz com que muitos Estados africanos governam para si mesmo e não para as populações. Falhos pensados que é possível governar sem as populações, porque a maior parte das informações que eles possuem desenham, não é? Então, o diálogo aparece aí uma questão, como é que na DW chama, tipo uma ponte para facilitar, que cria uma certa parceria. Então, o bloqueio desta informação faça com que tenhamos uma governação de óbitos, como verificamos, ou uma gestão de óbito, como verificamos em África. E eu acho que essa questão do diálogo não é só uma questão do governo. É aquilo que se diz que, no que não outrora era sintoma do governo, agora está a se tornar doença da população. Isto é uma questão que se verifica em vários sítios. Muitas das coisas que acontecem, não só no governo, mesmo também nas nossas empresas, tanto pública e privada, não é? Vamos aqui dizer. Não se discutem a nível interno, a nível da classe administrativa. Eu, por exemplo, se não fosse da DW, vocês estão, gostaria de saber quais são os projetos que realmente o setor da governação urbana está a levar às propostas para futuros financiamentos. Talvez eu gostaria de participar, discutir, naquilo que é a minha opinião, um pouco da experiência da DW, pronto, para ver se também valesse, não é? Agora, o que ouvimos é que o setor tem vários projetos, mas quais são esses projetos? Então, já aí também há um bloqueio, não só da informação, mas a falta de diálogo. Porque governação, a falta de diálogo, vou me apegar um pouco, né, Adam Smith, pai da economia moderna, dizia que quanto maior for a discussão dos problemas e da necessidade das populações, maior será o desenvolvimento. A falta do diálogo bloqueia essa informação. E não se pode governar sem informação. Isso é como governar-se para si mesmo. E isso até não é governar, é gerir-se. Então eu acho que não só a nível do governo, eu tenho também como um sentimento nosso a nível de alguns setores, não só de governação urbana, mas outros setores, com o diálogo. Nós na DW, eu ouvi isso no Sr. Belisário, o diálogo para nós é uma ponte. Afinal, acontece o que o Sr. Belisário dizia, no governo, o governo finge que está a dar e o povo finge que está a receber. Então, porque não há uma informação que faz chegar até aí e os outros recebem que vem daqui. Então, já no setor do João Domingo, eu acho que acontecem muitas coisas maravilhosas que, na minha opinião, deveríamos também estar a levar à mesa para uma discussão, apesar de ser proposto. Porque talvez o pensamento de 20 pode levar na melhoria só de uma frase que venha a dar uma inovação na proposta. E ajuda a passar, né? Proposta. Ok, obrigado. Bem, sou uma. Eu acho que, nossa, sem querer responder, mas há uma coisa que colocou que eu posso responder. Quais são os projetos? Eu basicamente falei aqui do projeto do estágio comunitário, que praticamente é sempre uma continuidade, porque é um projeto que já temos há muitos anos com o doador, alteramos alguma coisa apenas e mandamos. E o outro projeto que estamos a trabalhar é um projeto com a Maersk, que na verdade é um projeto de prevenção de doenças, né, com grupos na comunidade, para a educação sanitária. Isto vai entrar um pouco no âmbito das iniciativas locais do parceiro, porque para nós tudo o que é que tem a ver com esse tipo de iniciativas, nós encaixamos e enquadramos dentro do programa de iniciativas locais. E outro projeto que já lhe falei que estamos a tentar, que estamos a desenvolver nessa altura, mas que já estamos a redesenhar, que é o projeto com o PNUD, com as senhoras, que é do empoderamento econômico das mulheres. Mas nessa altura nós estamos a tentar dar uma abordagem a esse projeto, mais no sentido de estimular as mulheres a fazerem uso das novas tecnologias, do uso das mídias, que é um pouco isso que também estamos a aprender aqui, usar mídias. Mas nós estamos a tentar adaptar esse projeto em algo de que as mulheres podem aprender também a usar as mídias sociais, a usar para influenciar, para aprender e até mesmo para ter acesso às mesmas oportunidades que os outros, porque às vezes a falta de conhecimento desses instrumentos faz com que elas não tenham as mesmas oportunidades. Agora, essa questão de partilhar informação, bom, nós esse exercício que estamos aqui a fazer é uma demonstração de que queremos ouvir a opinião dos outros colegas, de um setor que está a partilhar a sua abordagem, está a partilhar o que é que pensa fazer nos próximos anos, que estrutura quer dar e formato para o setor. E claro, por trabalharmos em setor, normalmente é que cada setor está engajado com a sua equipa a fazer o trabalho, mas isto não é uma limitação para depois partilharmos em espaço próprio ou as questões que o setor trata. E eu até acho que o espaço de debate à sexta-feira, também um dos objetivos é exatamente esse. Os colegas de cada setor ou de cada área podem trazer assuntos relevantes do setor para serem discutidos num espaço como esse, receber contributos, ouvir opiniões. Penso que o espaço à sexta-feira é um espaço interno que também serve para estimular esse diálogo, essa troca de informações. Os seus objetos seriam, por exemplo, para discutirmos aqui. O projeto? Exatamente, porque o João Domingo realmente traz é informação que realmente, do modo geral, do setor de governação, e já com alguns projetos desenhados. É, mas é bom a oportunidade em termos de discutir a proposta do projeto. Eu quero fazer uma observação. O Rui não deixa de ter razão com relação a essa questão da participação dos colegas na elaboração das propostas, no conhecimento dos projetos que estão a ser elaborados para conseguir financiamento e depois passar para a implementação. Mas é necessário também perceber que, em termos de gestão de projetos, ela é feita de forma faseada. Tem o seu determinado nível. Há um nível mais alto, que é a nível da gestão, das pessoas que elaboram os projetos, e só daí depois é que passa para outro nível, que pode ser dos oficiais, até chegar ao nível de implementação e de obtenção de resultados. O que eu estou a perceber da questão do Rui é que ele quer, desde o nível do topo até que se chegue à implementação do projeto, ter a participação de todos. Na verdade, se formos ter a participação de todos, vamos ficar sempre no desenho do projeto. Pode-se, depois de ter o projeto desenhado, fazer reuniões à parte, porque toda a equipa tenha conhecimento do projeto e possa emitir opinião com base naquilo que são as suas experiências com relação aos projetos. É natural que toda a gente queira participar, mas também temos que respeitar as metodologias de elaboração dos projetos. Quando o projeto chega ao conhecimento das equipas, é também, na verdade, para acolher opinião e que sempre se possa corrigir aquelas falhas que o projeto teve na altura da sua elaboração a nível da gestão. Mas também é que, pelo menos no nosso setor, a cultura, mesmo esses projetos todos que estamos a desenhar, é parte das experiências que as pessoas que vão para o campo vão trazendo, porque quando o colega vai ao campo, é por isso que temos fichas para preencher quando vamos ao campo, é por isso que fazemos relatórios trimestrais e mensais. Nesse tipo de relatórios, nós temos que começar a captar informações que nos vão servir de coisas inovativas para projetos futuros. Não, nem até precisamos esperar que o projeto acabe em 5 anos para começar a pensar agora quais são as coisas que vamos meter. Não, cada dia que vamos para o campo, cada mês, cada trimestre, é uma oportunidade de identificarmos que mudanças estão a haver, que oportunidades estão a haver para começarmos em equipa a discutir isto. É claro que depois, do ponto de vista da metodologia, tem sempre outras pessoas, mais restritas, que têm que sentar, escrever, estruturar as ideias, né? E isto é difícil fazê-lo no coletivo, né? Há vários espaços em que nós podemos manifestar a opinião. Temos as reuniões de equipa, como o João Domingos já disse, as sínteses. A minha percepção é que também temos que criar a cultura de usar as ferramentas que nos possibilitem recolher essas informações para que possamos contribuir na elaboração dos projetos. Eu acho que não pode esquecer que, ao longo do último ano, fizemos um processo de planeamento estratégico, hein? E é na base daquele plano estratégico que novos projetos são elaborados, hein? E este processo do planeamento estratégico foi muito participativo. Todo mundo foi convidado para assistir, até pessoas de fora da organização, antigos colegas, membros do DW. Foi um processo bastante amplo, bastante participativo, e foi este plano estratégico que determinou as futuras propostas, futuros planos da organização. So, eu acho que temos esta cultura instalada no DW, de participação, na visualização do do futuro. E isto é uma maneira de capturar todas as ideias dos colegas e, como o João Domingos diz, capturar as experiências do campo. Hein? Uma coisa que eu quero criticar é uma crítica interna para nós, os trabalhadores. Nós, às vezes, não reagimos. A informação, por exemplo, que mesmo via e-mail, nós devíamos estar a interagir. Por exemplo, o plano estratégico da organização esteve durante um tempo no site e cada um podia dar o seu comentário, mas ninguém fez. Então, quando o plano depois de estar feito, o colega vai dizer, oh, mas minhas ideias não estão aí. Pois, mas nós não reagimos e não vamos estar à espera. Quer dizer, e também nem sempre é possível termos espaços para estarmos todos. Do ponto de vista da metodologia, às vezes se usa essa metodologia de ou reunimos por setor e cada um e discute-se aí, depois esses todos juntam e aquilo se torna uma coisa única, porque às vezes é um pouco difícil juntar todos e ouvir todos, mas essa metodologia de reunir por áreas também ajuda a ouvirmos a opinião de todos. E esse exercício do planeamento estratégico, estou recordado que cada setor reuniu, teve que dizer quais são as áreas e depois mandou contributos para o grupo geral. Então, mas é algo que sempre podemos aprofundar e melhorar e aperfeiçoar, né? Acho. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Acho que tem uma. Está mais ou menos ligado quanto aos níveis. Níveis de quê? Ok. Níveis de participação, uma questão que foi colocada também pelo João Domingos para todos nós, e analisando aquilo que tem sido o cotidiano do Caluanda, não consegui encontrar uma resposta, então por isso que eu quero reformular essa pergunta ao João Domingos, também ligando aquilo que a pergunta do Casimiro quanto às dificuldades encontradas no terreno e o déficit do pessoal que temos. Então, eu queria saber em que nível agora nós nos encontramos quanto à participação ou quanto à influência, às comunidades na participação. Isto pode ser, eu não sei se o colega já colocou nesta escala onde fica a nossa governação atual, urbana, hoje. Será interessante de ouvir opiniões. Onde estamos aí nesta... Eu coloquei isso como uma pergunta. Exatamente. Mas qual foi a resposta? Eu não consegui. Ainda ninguém deu opinião. Exatamente. Eu não consegui encontrar a resposta e por isso que eu estou a reformular. Do meu ponto de vista, acho que ainda estamos. Nós podemos voltar, hein? Pôr a sua dedo aí. Para. Fala, Lu. Informação. Quem está a voltar para informação, o nível da informação? Uma só. Consulta, quem está a voltar para isso? Isto é o facto atual. Hoje em dia, em Luanda, qual é o nível de participação que temos? Eu estou entre consulta e diálogo. E já estamos. Eu acho que o senhor está muito otimista. Eu estou entre consulta e diálogo porque o senhor não assim de uma forma muito ativa ainda. Estamos de uma forma miúda a entrar na consulta, porque esse nível da consulta, senhora Lara, é um nível em que nós somos chamados para ser ouvidos sobre determinadas políticas públicas. Bom, isso ainda não acontece com muita frequência, por isso eu aconselhei aqui, senhora Lara, e esse é o desafio do nosso setor, em estarmos a nos especializar especificamente em alguns assuntos, de modos que o governo veja em nós pessoas especializadas em alguns assuntos que quando vai discutir, vai consultar a organização. Se há uma política sobre urbanização e ele sabe que a DW tem experiências e peritos. Okay, o DW foi consultado, com certeza. Sim, sim. Mas exatamente. O público geral foi consultado? Mais ou menos. Okay. Bom, o senhor Alan está a colocar aqui um ponto que é interessante e que podemos analisar. Essa consulta que estamos a colocar pode ser uma consulta das comunidades em relação às políticas públicas ou a participação das organizações face às políticas públicas. Pode ser visto nessas duas vertentes. Ou das organizações que trabalham com políticas públicas, qual é o nível em que eles estão? Estão no nível de serem consultados? Estão no nível de estabelecimento de parcerias já com o governo e da própria comunidade? A comunidade está no nível de ser consultado, está no nível de receber apenas informação? Quer dizer, isso tem duas facetas. Yeah, mas se verificarmos aqui, yeah. Agora. O nível de participação, por exemplo, em relação às organizações entre a comunidade, eu acho que até é uma parceria. Mas agora, entre as organizações e o próprio governo, aí é onde há um bloqueio. Porque se notarmos o grande déficit que existe aqui entre o modo de governação e as comunidades, está na consulta e no diálogo. Muitos levantam à tona os grandes problemas, dizem que olha, o governo, às vezes, investe, mas investe sem consultar. É como não tivesse investido, quer dizer que o investimento é nulo. Então, se não há consulta, e quanto menos o diálogo, quanto mais o diálogo. Porque o diálogo não é só tipo, alguém vem, apresenta e obedece. É a obediência, como outros oferecem. É aquela discussão dos problemas para que haja uma melhoria. Isso também não se verifica. Até nem miúdo digo, né? Está para nascer. Então, isso é um grande problema. Agora, dizer a consulta e diálogo ainda é muito, muito raro. Né? Vamos de passo. Acho que cá em Luanda, mesmo muitas decisões são tomadas sem oferecer informação. Sim. Eu acho que... Não posso, na verdade, dizer que estamos num período de consulta, porque consulta envolve ouvir a outra parte. E, na verdade, nós... um teste, né? Um teste muito simples, é ver, por exemplo, a questão dos nossos órgãos de comunicação sociais. Quais são os órgãos de comunicação social, ou seja, qual é a vontade política em querer ouvir a população? Na verdade, com os órgãos de comunicação social, até evitaria-se muito dinheiro em, por exemplo, ter de alugar um grande espaço para convidar pessoas de não sei onde. Só, por exemplo, tendo órgãos de comunicação sociais abertos, livres e independentes, os governantes já deverão aprender ou saberiam muito sobre como é que vive a nossa população. Então, às vezes, nós temos essa fachada de, ok, vamos dar a impressão que estamos a ouvir a população, mas, na verdade, o projeto todo já está feito. E a informação, claro, eu até podia ter escolhido um pouquinho antes, mas achei que quero ser otimista e, na verdade, tem havido alguma informação, mas ainda é muito débil. Colega, desculpa, pessoal. Eu quando trouxe esses níveis de participação, é participação das organizações da sociedade civil nas políticas públicas. Não tanto ainda a participação genérica da comunidade. Mas o mesmo modelo, okay. Modelo pode ser utilizado para analisar isto. Sim, sim. Aquilo que eu disse, que o senhor Alan trouxe essa nova abordagem, que é outra faceta da comunidade. Se está no nível da informação, de consulta. Ali eu também tenho receio em falar de consulta e diálogo. Estou antes, né? Mas se for do ponto de vista da participação das organizações da sociedade civil, olhando para o nosso caso, por exemplo, específico, exatamente, em termos de participar nas políticas públicas, eu arrisco em falar que já entramos aí na consulta, já estamos numa fase do diálogo, e até em alguns casos já estamos a entrar numa parceria. Portanto, já estamos, exatamente. Então, é nesse sentido. Agora, se for o inverso da comunidade, ali eu tenho muitas dúvidas que na consulta ainda não estamos muito para aí, para a consulta. Aí eu concordo com você que estamos muito antes. Mais alguma questão? Ainda no rumo das perguntas, João Domingos havia feito uma pergunta. A última frase, né? Podemos voltar, por favor, na frase? Claro, a contribuição. Exato, qual a contribuição? Eu poderia dizer a minha, mas analisando um pouquinho o que o João Domingos tem teve um pouquinho mais de tempo analisando para isto. Se, por exemplo, perguntasse, né, quais seriam, por exemplo, 10 contribuições, baseando, por exemplo, na sua experiência como gestor e com alguém que lida com muita gente que vai tendo trabalho no campo e tudo mais, quais seriam, talvez, não diria 10, mas talvez 3 contribuições que nós, ou que cidadãos normais, né, no dia a dia poderiam fazer, talvez não plantar, porque é um pouco, não é tão fácil cá em Luanda, mas e a quais seriam pequenas contribuições, na tua opinião, pelo menos 2 ou 3, que impactariam positivamente na vida de Luanda e na nossa governação, talvez? Porque às vezes, só estou a fazer essa pergunta, porque às vezes costuma-se dizer muito a questão da participação da população na questão da governação, mas às vezes eu penso que, por exemplo, eu pondo, por exemplo, um post no Facebook sobre algo que eu estou descontente ou sobre uma participação que eu gostaria que a governação, por exemplo, do meu bairro, né, tivesse em conta. Eu acho que até naquele é bom, porque é um desabafo, mas não creio que seja algo produtivo, né? Acho que às vezes é necessário que você faça algo, mas pensa que não, vai ter algum impacto, alguém me vai ouvir, ou mesmo se não me ouvir, terá algum impacto positivo na minha comunidade. Sabe qual é a primeira coisa? Que para mim até tem sido um grande bloqueio para que as comunidades avancem. Uma coisa muito pequena que podíamos fazer todos era olhar para os nossos problemas do bairro e dar uma contribuição, esquecendo que eu sou de um partido político e que estamos a resolver todos um problema comum. Eu vou dar um exemplo meu, uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, nos fins de semana, quando tem reunião no bairro, eu participo. Eu não sei se todos fizemos isso. Talvez porque não temos tempo, ou não temos muito interesse, ou achamos que quem está a fazer aquilo é a comissão de moradores e é do partido, e por isso eu não vou lá. E no meu bairro tem acontecido isso. A comissão de moradores, as pessoas não vão lá contribuir porque acham que aquilo é do partido. E que até logo na entrada está lá a fotografia do presidente do partido. Mas eu vou lá dar minha contribuição. E eu até quero mudar a forma deles de ver a comissão de moradores. Deviam ver numa outra perspectiva diferente. E todos os fins de semana, quando eu encontro, eu vou lá. E uma das sugestões que eu até dei era que vocês fizessem reunião não na vossa hora, mas na hora que as pessoas tivessem tempo. Agora todo mundo reúne lá para as 15, 16 horas do sábado. E eu acho que é um contributo que eu posso dar, porque eu pensei comigo mesmo, eu trabalho em questões de desenvolvimento, ando aí ajudar as comunidades e outros, mas na minha casa não tenho luz. Como é que eu vou contribuir também para para ter energia na minha casa? É ir lá nas reuniões, dar alguma opinião, falar. E eu acho que essa questão de esquecermos por algum momento que somos de um partido e pensarmos de forma coletiva no problema que vivemos pode ajudar a dar solução a muitos problemas que nós temos. Porque muitos problemas não avançam porque nós não estamos a olhar no problema. Estamos a olhar que se eu ajudar a resolver esse problema, tu ajudar um partido a resolver o problema e não o nosso problema comum de todos. Acho que coisas assim, também uma outra coisa que eu acho que podemos fazer, mais do que fazer coisas assim, ações isoladas, é tentar juntar-se a grupos. Não é um grupo para fazer confusão, né? Aqueles grupos aí. Mas tentar juntar-se a grupos, formar um grupo de jovens, ou ir a um grupo de jovens que já existe, começar a discutir coisas, partilhar informação, nem que não for, por exemplo, para ir já diretamente ao governo, falar coisas, mas acho que começar a estimular esse tipo de coisas entre nós para discutir assuntos que nos interessam, porque às vezes nós não temos momentos e espaços para fazer isso. Às vezes fizemos, mas na nossa igreja, porque estamos ligados com aquelas pessoas da igreja por alguma coisa, mas os outros que estão fora daquele ciclo, você não consegue ter essa ligação de interesse. Então começar a criar esse tipo de cultura, os grupos tipo nas escolas, nas universidades, principalmente para nós os jovens, muitos de nós nem queremos saber das associações estudantis lá nas universidades, só queremos mesmo estudar e achamos que tudo aquilo é uma conversa barata. Eu já fiz parte da associação dos estudantes da minha faculdade, que inclusive desisti porque tive divergências com eles, porque eles tinham uma visão muito reduzida do que era o associativismo para o estudante universitário. Acho que era só tentar acudir à escola, em vez de estar ao lado do estudante, né, para resolver o problema do estudante, e também sair um pouco fora da universidade. Aquilo é só ali na universidade. Uma associação do estudante deve ser muito mais do que isso. Então são coisas assim que eu acho que jovens ou estudantes que estamos nas comunidades podemos fazer para tentar mudar alguma coisa. Porque eu acho que cada um pode fazer sempre alguma coisa que pode mudar. E acho que, colegas, nós que trabalhamos com ONGs, temos que acreditar nas mudanças que queremos fazer. Se você não acreditar, vais te frustrar. Tem que ter, claro, não podemos ser ingênuos, mas tens que ter muita crença e acreditar naquilo que você quer fazer e na mudança que efetivamente quer provocar, porque senão... Então, os sonhos nunca vão ser realizados. Pode dar uma coisa aqui. Eu não partilho muito da ideia de que determinadas pessoas podem fazer qualquer coisa. Eu penso que quem trabalha na DW já deve fazer parte de um grupo que tem alguma oportunidade no contexto da nação. Então, não pode estar satisfeito nem conformado com a ideia de fazer qualquer coisa. Tem que efetivamente se exigir algo produtivo por causa do manancial de oportunidades que tem em detrimento de toda a nação, né? E por isso é que nós, ao nível da ADSA, não estamos satisfeitos com os níveis de participação que temos, mesmo tendo boas relações com a administração pública. Mas se isso não traz um valor acrescido proporcional ao potencial que nós temos, não me satisfaço com isso. E partilho sempre com os outros jovens de que não se mantenham satisfeitos, porque isso pode efetivamente nos fazer não ganhar a oportunidade de afastar os conflitos sociais. Se nós não fazermos coisas relevantes, nós não vamos efetivamente afastar os conflitos sociais, porque ainda temos riscos de ter conflitos sociais abertos e que nos vão fazer perder conquistas que já alcançamos. Do meu ponto de vista, não é? Ok, muito obrigado. Eu queria pegar na questão do João, quando dizia que as pessoas às vezes inibem-se de participar nos encontros para a resolução dos problemas da comunidade quando percebem que quem está a organizar tem a filiação ao partido A, B, C ou D. Eu gostaria de perguntar aqui aos presentes que... qual seria a melhor solução? Deixar de participar só porque o organizador tem filiação partidária que não é a nossa? Ou seria melhor participar com opiniões que viessem promover a mudança e que contribuíssem para o desenvolvimento da comunidade e resolução dos problemas, independentemente da cor partidária do organizador do encontro? Uma opção. Yeah, por isso é que eu digo, eu às vezes, eu já fui conotado como da UNITA, do MPLA, da FNLA, porque todos os encontros que eu acho que são importantes, que de alguma forma vêm contribuir para a melhoria dos problemas da nossa comunidade, do nosso prédio, do nosso bairro, são sempre importantes, é sempre importante que nós participemos e participemos com opinião que venham ajudar as pessoas a tomar decisões. Por exemplo, no bairro onde eu vivia antes, a comissão de moradores é maioritariamente do MPLA. Então, a dado momento se estava a discutir a questão do associativismo no seio da juventude, porque havia lá a associação dos jovens do bairro e que a determinada altura ninguém mais participava, os jovens preferiam fazer mais festas do que olhar para as questões do bairro e diziam que os mais velhos não faziam nada. O que é que acontece? Aconteceu um episódio em que fizemos uma reunião conjunta entre os jovens e os mais velhos. A dada altura o coordenador colocou as fichas do partido numa carteira e disse, olha, agora acabou a reunião, todo mundo que tiver que sair, pega numa ficha, preenche, assina e entrega, que é para levar no partido. Aquilo gerou uma confusão terrível, mas depois nós conversamos e dizemos, não precisamos de chocar contra o senhor, vamos apenas dizer que não é nosso interesse fazer parte do partido a que ele representa e que nós viemos aqui tratar de um assunto que é do interesse comum. Acho que para que os outros também consigam perceber que esta não é a melhor via, não é necessário que nós choquemos com eles, mas que demonstremos que estamos sim dispostos a contribuir, independentemente de que no final os louros vão para o partido A, B, C ou D, porque estamos interessados em participar para a resolução e para a solução dos problemas do bem comum. Eu acho que essa é a melhor via. Desculpa, tem outro elemento. Também faz parte de uma opção de trabalho que estamos a fazer. Porque estamos a tentar trabalhar com os três partidos a nível dos jovens, UNITA, Casa C e MPLA. Eu não acho que é mal você estimular o MPLA, o UNITA e a Casa C para eles quererem ter ganhos reais da sua intervenção política. Porque para mim ganho real de uma intervenção política é não fazer com que o teu partido fique acima da nação. É não fazer com que uma ação seja apenas de cariz eleitoralista, por exemplo. Se, por exemplo, o MPLA se compromete com a lei das microempresas, não numa perspectiva eleitoralista, ele vai gerar ganhos reais, efetivamente. A Casa CE também, por exemplo, nós propusemos o seguinte, da mesma forma que a OMA se notabilizou como uma organização que dilime conflitos familiares, vocês podem efetivamente se notabilizar como uma organização que promove empresas, microempresas, no âmbito da lei, ou fazendo monitoria. Quer dizer, se ele efetivamente faz para gerar ganhos reais, todos nós vamos ganhar, ele como partido e a nação, mas a nação sempre tem que estar acima. Essa é a mensagem que nós podemos ir passando no MPLA, na UNITA. É verdade que não vai ser nos próximos anos que eles vão incorporar isso, mas a disposição de diálogo pode efetivamente fazer uma diferença, sim. Porque o que sinto também é que a nossa produtividade como jovens, aqueles que têm a oportunidade, ainda é muito baixa. É muito baixa, mesmo no MPLA, mesmo na Casa, mesmo na UNITA, mesmo nas ONGs, aqueles que têm a oportunidade. E quem tem a oportunidade aqui é um número também, aí uma fasquiazita, né? Estes têm uma produtividade muito baixa. E penso que temos que fazer alguma revisão para ver em que medida podemos aumentar a nossa... Eu tenho confiança que nós podemos aumentar a nossa produtividade. Mas eu acho que isso parte do momento em que eu não me conformo com o estágio em que eu atingi. É só verem o potencial do país. O nosso nível de produtividade também é muito baixo. Algum comentário? Só tentar respondendo a contribuir na questão que o colega Tiago colocou em relação à participação aos encontros criados, que têm sido criados nos bairros, que efetivamente têm sido promovidos pelas administrações locais ou pelos grupos pertencentes a alguns partidos. Eu, no meu ponto de vista, acho que seria bom participarmos, não é? Tentar perceber qual é a missão, o objetivo deles ao criar o encontro, porque posso dar o caso que eles tenham criado o encontro com uma visão específica, se calhar de atingir a comunidade, para se calhar absorver ganhos para eles, para o grupo A ou B ou para o partido, não para criar mecanismos de inclusão social e resolver problemas da comunidade. Mas nós participando vamos perceber qual é a visão deles e tentar nos enquadrarmos naquilo que nós podemos, se calhar, contribuir. Se nós também nos identificarmos com aquilo que eles estão a fazer, podemos participar e, pronto, melhorar, porque nós estamos ali para melhorar, para fazer diferença. Se caso for o contrário, então, se calhar, podemos procurar outras formas, um meio termo de influenciar na mudança de algumas formas de intervenção ou de exposição ou de elaboração de planos para realizar essas reuniões, não é? E tentar influenciar em algumas nos objetivos, porque os objetivos devem ser virados a, a sociedade, não apenas a certos grupos isolados ou grupos de partidos. Acho que no meu ponto de vista temos que participar, sim senhor, e tentar perceber qual é a visão deles, para não ter que parecer uma especulação. Participei num encontro só porque havia uma bandeira, algum símbolo, alguém usou um chapéu, uma camisola, depois saio dizendo porque é o Partido X, e cria um tumulto de comentários, de ideias que às vezes não têm uma verdade por baixo. Então é bom sempre perceber qual é a real missão e tentarmos contribuir naquilo que podemos. Mas voltando ao nosso tema, parabenizo o colega João Domingos pela abordagem, pela apresentação. Acho que é um desafio para o próprio setor, não é? Em termos dos objetivos já planeados, já estruturados, daquilo que vai ser o desafio para este ano 2015. E eu os encorajo para arregaçarem as mangas e porem a mão na massa e trabalhar e desejar boa sorte. Que os objetivos do setor sejam realizados para o crescimento da organização e todos possamos contribuir naquilo que podemos para um engrandecimento não só da nossa organização, mas também ajudarmos no crescimento do nosso país. Muito obrigado.